dijo ¡Uah! Se ter o que comer, nem onde dormir. Mendigos se arrastam pelo chão, pedindo trocado sua piedade. Restos de nossa sociedade. Garotos armados na periferia se tornam assassinos da noite pro dia. Amaldiçoados pelas ruas, traduzem seu próprio idioma chinês. Suicidas em particular, artistas da violência outra vez. Assassinos